São 13 horas e 57 minutos e a partir de agora damos início ao seminário direto do Teatro Deodoro da cidade de Maceió, Alagoas, para o Brasil e para o mundo. O seminário que terá a duração os dois dias, hoje sábado e amanhã no domingo, Construindo a Felicidade, com Frederico Menezes e o show do Cibelos Donato. A realização é do Lar Francisco de Assis, 65 anos de missão, valorizando o idoso. E a programação é o seguinte, a programação de hoje, começamos um pouco atrasado, vamos começar um pouquinho, umas 14h20, 14h30, teremos início ao seminário. E a primeira participação é do Cibelos Donato. A primeira participação é do Cibelos Donato com um show musical. Depois, Frederico Menezes com o seminário. E às 17 horas, encerramentos com o Cibelos Donato musical. Vamos agora com a nossa repórter Olga Miranda, que irá fazer as entrevistas. E a Web Rádio Nova Fraternidade, a emissora do bem, transmitindo para o Brasil e para o mundo, iluminando consciências. Mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Nova Fraternidade. Iluminando consciências, a primeira web rádio espírita do estado de Alagoas, transmitindo para o Brasil e para o mundo, hoje em diversos sites espalhados pelo Brasil. A primeira web rádio espírita do estado de Alagoas, iluminando consciências. Daqui a pouquinho, Olga Miranda inicia as entrevistas aqui direto do Teatro Deodoro. Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Estamos aqui no Teatro Deodoro, esperando o grande evento que irá se realizar hoje à tarde com nosso irmão Cibelos e Frederico. Certo? E estamos com a organizadora, a liderança aqui da equipe de apoio, que, a Beth, que está organizando esse evento pelo Lar Francisco de Assis. São os 65 anos de comemoração de existência desse lar. E vamos agora ouvir um pouquinho da Beth sobre o nosso evento. Boa tarde a todos os ouvintes da web, nossa querida Rádio Espírita, muito feliz por termos a primeira Rádio Espírita de Alagoas. Estamos felizes, congratulando com todos vocês de estarem junto conosco neste evento, transmitindo essa mensagem maravilhosa que é a doutrina espírita para todo mundo. Nós aqui estamos em busca de, além de levar a doutrina dos espíritos, um pouco de música clássica para todos, que vai ser um show maravilhoso, também comemorando os 65 anos do Lar Francisco de Assis, que foi ontem o aniversário dele, 13 de agosto, foi fundado em 47. E todo ano a gente faz um seminário em prol do Lar Francisco de Assis, que tem mais de 70 idosos, muitos dependentes, e sobrevivemos exclusivamente de doações. Por isso necessitamos estar fazendo eventos como esse e outros diferenciados, para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos assistenciais do Lar Francisco de Assis. Beth, muito bonito o trabalho de vocês, um trabalho muito antigo, onde a gente vê desempenhando-se lá todos a prática do Evangelho de Jesus, né? O carinho que vocês têm com aqueles idosos, com as pessoas que lá estão necessitadas também, né, do nosso apoio, do nosso tempo, da nossa dedicação. Eu queria que você falasse um pouco do evento. O evento acontece hoje, amanhã, como é que está distribuído a carga horária dele? O evento acontece hoje, a partir das 14 horas em diante, com uma breve abertura do Cibelos, e depois o seminário Construindo a Felicidade, com Frederico Menezes, o nosso conhecido e querido amigo Fred. E depois, quando ele encerrar o seminário, nós teremos uma hora de concerto com o pianista Cibelos. Cibelos, que todos nós conhecemos, é um fato comprovado por Chico Xavier, de reencarnação de um pianista finlandês, e que vem trazer para nós esse complemento do nosso evento. Hoje terminará lá para as 19h30. Amanhã, a partir das 9 horas, nós teremos a palestra Seja Feliz Sempre. E depois da palestra, nós teremos mais um concerto com Sibelius. Até 11h30, meio-dia, vai depender da vontade de todos, de cada um deles. Então, gente, é uma tarde maravilhosa que você não pode perder. As pessoas ainda estão chegando, o seminário ainda não começou e tem ingresso ainda para vender. Compareça aqui, você vai adorar. É um momento sublime, onde você irá aprender diversos ensinamentos na parte cultural, né, e sobre a doutrina também, através do Fred, que irá expor aqui as mensagens do Mestre e Amigo Jesus. Beth, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes da Web Rádio o que é o Lar Francisco de Assis e como nós poderíamos compartilhar esse trabalho maravilhoso de vocês. O Lar Francisco de Assis é uma instituição espírita, a dessa federação, um setor social da Sociedade Espírita Discípulos de Jesus, sobrevive de doações para manter os seus idosos em todos os sentidos. Temos enfermagem 24 horas, temos serviço social, temos nutricionista, temos psicóloga e temos fisioterapia a semana toda, o ano todo para esses velhinhos. E para ajudar o Lar Francisco de Assis, é só nos telefonar ao 3241-0431 ou levar sua doação e conhecer o nosso trabalho. Na Travessa Presidente Getúlio Vargas, na Serraria, após a Fundação Bradesco, a primeira entrada à esquerda, a segunda à esquerda, nós costumamos dizer, no final da Rua do Bombeiro, para quem vai pela gruta, para quem vai pela Via Expressa, que toma ali, dobra à esquerda lá no Fórum da Justiça, no Fórum Federal, aí como quem vai para a gruta, é a segunda direita, quase em frente à drogaria do bairro. Então, onde é o Lar Francisco de Assis? No final da Rua do Bombeiro, da Serraria, não tem errada. Então nós necessitamos de tudo no Lar Francisco de Assis, estamos necessitando de fraldas geriátricas, temos mais da metade que utiliza a fralda geriátrica, nós estamos necessitando de leite, eles comem muito leite, os velhinhos, graças a Deus, estamos necessitando de café e outras coisas mais. É uma despesa tanto, mas graças a Deus, graças ao povo, aqueles que ainda não chegaram vão chegar a partir de hoje, com certeza, porque Deus é quem comanda os nossos trabalhos. Está aí o convite, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, ao trabalho. Vamos cooperar com esse lar que proporciona aos nossos idosos esperança, amor e um pouco de alegria através do carinho que é distribuído por essa equipe maravilhosa, liderada, né, pela Beth. Então, Beth, eu gostaria também que você falasse um pouco das atividades espíritas que tem na casa, para convidar os nossos ouvintes também. Eles gostariam de saber se temos palestras públicas. Temos algum problema? Temos. Nossa casa é repleta de trabalhos. Estamos trabalhos. Com um problema técnico. Nós temos palestras públicas e nas quartas-feiras, às 20 horas. Atendimento fraterno às 19, às 20 horas, palestra e depois os passes. Nós temos trabalho mediúnico na segunda, que é uma tarefa privativa. Temos na terça o estudo sistematizado da doutrina espírita. Temos na quinta uma reunião de vibração às 19h30. Na sexta temos estudo da mediunidade. E no sábado nós temos de manhã um atendimento médico pelo Dr. Sarmento e equipe de médicos que atende. Fazemos eletrocardiograma na casa, para a comunidade e também para os velhinhos. Então, há mais de 15 anos nós atendemos a comunidade, a área médica, cardiológica, clínica e pediátrica. E temos os exames cardiológicos, somente o eletro. O eletro é feito lá para a gente, né? Ultimamente nós ganhamos de pessoas de boa vontade, um ambulatório médico, a sede do ambulatório médico Dr. Bezerra de Menezes, e nós estamos prestes a fazer esse atendimento lá no ambulatório. Beth, quais são os dias das reuniões públicas em que o público pode começar a adentrar, não é, nessa atividade? Quarta-feira, de manhã também tem preparação da sopa, corta-se verdura de manhã, corta verdura. À tarde, no sábado, tem a distribuição da sopa. O pessoal vai buscar a sopa lá no lar mesmo, da comunidade, das grotas que ficam ali ao redor do lar, que é Ouro Preto, a Gruta, Canaã, Novo Mundo. E à tarde tem essa distribuição de sopa. De manhã o pessoal prepara a partir de 8h30 e à tarde a distribuição. Depois dessa distribuição também tem um estudo do livro dos Espíritos com essa equipe que faz o trabalho no sábado. Ok, Beth. Então, quando as pessoas que quiserem ir ao Lar Francisco de Assis, pode lhe procurar, ou tem outra pessoa que pode orientar como é que ela iria receber esse atendimento, iniciar esse trabalho? Pode me procurar, se eu não estiver, pode procurar a livraria do Lar, que é logo na recepção. Procura Lani na livraria e ela dará todas as informações dos nossos trabalhos da casa. Então, ouvintes, aí está... o convite que está sendo feito para todos da comunidade, todos que aqui estão ouvindo esse programa de hoje, para que nós possamos nos engajar nesse trabalho belíssimo realizado pela Beth e toda a equipe, né, dos encarnados e desencarnados. Não é isso, Beth? Vocês estão de parabéns, parabéns pelo trabalho, pelos 65 anos de casa, né, e pelo seminário que está sendo realizado hoje. Né? Muita paz para vocês, felicidade. Obrigada. Nós é que agradecemos mais esse somar com vocês a partir de hoje. Espero que nós possamos estar sempre juntos nessa divulgação da doutrina e dos trabalhos de Jesus e com Jesus. Muito obrigada e muita paz para todos. Obrigada. Nós que agradecemos da Web Rádio Nova Fraternidade, a nossa companheira Beth, que está aqui organizando e atuando para que saia tudo correto, na mais perfeita paz. É a Rádio Nova Fraternidade, transmitindo direto do Teatro Deodoro de Maceió, o seminário Construindo a Felicidade com Frederico Menezes. Daqui a pouquinho, outras entrevistas com a repórter Olga Miranda, direto do Teatro Deodoro. Dando prosseguimento à nossa programação de hoje à tarde aqui no Teatro Deodoro, nesse momento nós estamos aqui ao lado do nosso amigo e irmão Frederico, que vai dar as boas-vindas para todos os alagoanos que se encontram aqui no teatro, encarnados e desencarnados, bem como toda a nossa sociedade. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os ouvintes, amigos. Um prazer enorme voltar a Maceió, sobretudo no teatro belíssimo, para um encontro de luz com a arte do Sibelius e a possibilidade de conversarmos sobre a construção da felicidade. Ai, que bom. Todos nós estamos assim nessa expectativa muito grande, porque além de você ser um palestrante muito dedicado à doutrina, nós também sabemos que várias pessoas aqui estão ansiosas para receber essa fonte de luz, né, que emana de você, da espiritualidade superior, que com certeza se encontra aqui conosco. E o tema da palestra hoje é a construção da felicidade, né? Um seminário que a gente vai fazer toda a tarde de hoje, concluindo amanhã pela manhã. Então é uma abordagem que é a grande aspiração do ser humano, né? Todo ser humano deseja ser feliz. O problema e a grande incógnita, a grande interrogação é definir o que é ser feliz. Por conta dessa dificuldade de definição, nós temos o ser humano sem saber para onde ir e colocando a felicidade onde ela efetivamente não está. É verdade, né? Às vezes a gente se distrai um pouco, né, com os problemas, com as atividades constantes do dia a dia. Esquecemos muitas vezes de sintonizar com Deus, com Jesus e até de exercer as mensagens do Evangelho do Cristo através da paciência. Não é, Fred? Os valores precisam ser modificados. O ser humano tem tudo para ser feliz. Nós temos uma ciência que avança, dilatando o nosso tempo de vida na Terra, gerando mais conforto. Nós temos o desenvolvimento da nossa inteligência, nós temos um aperfeiçoamento social. E, no entanto, vivemos numa sociedade enferma, uma sociedade que está em quadro patológico. Isso em função dos valores que foram esquecidos, os valores de ordem espiritual. Enquanto os valores predominantes forem de ordem materialista, nós não entenderemos a função da vida, o porquê de estarmos inseridos nela e como alcançar aquilo que todo ser humano aspira. Então, fundamental a proposta que o Espiritismo traz para a humanidade, que é a espiritualização do ser, através, no nosso caso, aqui no Ocidente, que nós somos cristãos na nossa alma, na nossa essência, da vivência do Evangelho de Jesus, e para outro segmento, outras pessoas que seguem denominações não cristãs, seria a prática do bem, a iluminação, a autoeducação. Todos esses fatores são capazes de proporcionar à criatura a possibilidade de ser feliz. Os gregos já diziam e já davam a definição perfeita de que ser feliz seria a prática das virtudes, a prática do bem. Aristóteles, séculos antes de Cristo, já fazia referência a isso. E Jesus mostrou que o caminho para a plenitude e alcançarmos o reino de Deus estaria em fazer ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse. Ai, muito lindas as suas palavras, Fred. Com certeza nós temos que ir eliminando aos poucos de nossos corações o egoísmo, o orgulho, para que possamos estarmos preparados para ser instrumento de semeadura das mensagens do Cristo, né? Transformando, nos transformando em pessoas cada vez melhores. Gostaria de dizer mais alguma coisa para o nosso público aqui? Que nós pudéssemos confiar, né? Ter esperanças que a luz, ao final de toda essa conturbação, vencerá. E que vale a pena a gente acreditar no amor, na possibilidade de semear, de fazer o melhor ao alcance do nosso coração. Ok, Fred, muito obrigado pelas suas palavras carinhosas para todos nós, para os nossos ouvintes. E pedimos a Jesus que te ilumine, que você seja muito bem sucedido, com certeza será. Né? Que o seu coração esteja sempre com muita paz, muita alegria, para que possa prosseguir nessa caminhada sempre, semeando os ensinamentos do Cristo. Obrigado. Através desses incentivos, como você se expressou, e de todos esses corações que aqui se fazem presentes, que a gente se sente estimulado a prosseguir, a despeito das nossas próprias dificuldades íntimas, das limitações de que somos portadores, daquilo que nós ainda não conseguimos superar em nós, mas com essa vibração amorosa, com esse sentimento e essa energia que os nossos amigos, os nossos companheiros passam, com expressões como esta, que você nos dirigiu, a gente não consegue ficar parado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e tenhamos todos nós muita paz. Nós que agradecemos, então, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, o seminário está prestes a começar, mas ainda dá tempo de você vir aqui até o teatro, ainda temos alguns ingressos para vender. Venha vivenciar esse momento de muita paz, Nova Fraternidade, de luz, de conhecimento, para ampliar em nós as sementes do amor e da paz. Ao vivo, direto do Teatro Deodoro de Maceió. Mais a entrevista que foi feita pela repórter Olga Miranda, aqui no Teatro Deodoro, com o seminário Construindo a Felicidade. Carlos agora vai falar um pouco agora sobre Frederico Menezes, que é o orador da tarde de hoje e de amanhã também. Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Frederico Menezes é cabense, nasceu na cidade de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. É casado e pai de três filhas, publicitário, formado em comunicação social pelo FPE. Márcio Frederico, há 30 anos, realiza palestras e seminários por todo o país, mais detidamente na região Nordeste. Ele também publicou 13 livros e vários CDs, além de CDs de cunho doutrinário. Foi presidente do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, da cidade do Cabo, onde ele militou lá por 13 anos. Fundou e dirigiu o Grupo Espírita da Paz em Ponte dos Carvalhos. Fundou a creche Lar do Amanhã, que atende na atualidade cerca de 127 crianças socialmente carentes. Fundou o Núcleo de Apoio Cristão Casa do Caminho, no município de Goiânia, trabalho social que atende dezenas de famílias carentes naquela localidade. Fundou a Sociedade Espírita Casa do Caminho também em Garapu, em Cabo do Santo Agostinho, onde ao lado de muitos dedicados companheiros, realiza a tarefa de difusão doutrinária e socorro espiritual aos que buscam aquela instituição. Estamos continuando aqui na Web Rádio Fraternidade. Daqui a pouco vamos iniciar a transmissão do seminário com a palestra de Frederico Menezes. Márcio, agora é com você. Pois é a Web Rádio Nova Fraternidade em mais uma transmissão ao vivo aqui de Maceió. Hoje em mais de 7 sites espalhados pelo Brasil todo. Gostaríamos, aqueles que estão da nossa rede social, do Facebook, da R Nova, que comecem a divulgar, divulguem o seminário muito importante hoje, esse seminário com Frederico Menezes. E agradecemos a vocês que estão com a gente, conectados através da Rádio Nova Fraternidade, a primeira web rádio espírita de Alagoas. Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Antes da palestra do Frederico Menezes, teremos uma apresentação do grande músico espírita Sibelius Donato, que realmente é um talento, e um talento que vem aí de outras reencarnações. O famoso médium Chico Xavier afirmou certa vez que uma criança nascida em Campina Grande era a reencarnação do músico finlandês Johann Julius Christian Sibelius. Essa criança, acreditem, tinha o nome de Sibelius Donato Tenório. O nome Sibelius foi dado pela paixão do pai, Josemar, pela música erudita, o que fez prestar uma homenagem ao lendário finlandês. O paraibano Sibelius nasceu em 22 de junho de 1973. Prematuro, com apenas seis meses de gestação e com apenas 1,5 kg de peso. Os médicos afirmavam que a criança não sobreviveria. Com 3 anos e 8 meses, nem falava e não andava, apenas se arrastava pelo chão. Todavia, com 4 anos de idade, após brincar com o piano de seu pai, o menino começou a se desenvolver e, pasmem, começou a tocar piano com as duas mãos. Do nada, seu talento natural começou a aparecer. Segundo seus familiares, a primeira música que o jovem tocou foi Assum Preto. Aos 5 anos, compôs sua primeira música e aos 7 anos foi para um conservatório de música. Entretanto, nada aprendeu, pois o seu conhecimento musical já era tão grande que não tinha mais o que Sibelius instruísse. Após uma reportagem do programa Fantástico em 1986, Sibelius ficaria conhecido nacionalmente, sendo considerado um dos maiores meninos prodígios do planeta. Em 1991, se apresentaria no programa de Jô Soares, mais uma vez ratificando seu grande talento. Nomes como Arthur Moreira Lima confirmariam a sua genialidade musical. Sibelius gravou os seguintes CDs: Divagações, O Irapuru, Outono em Primavera, Ecos do Passado e Classe em Clássicos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Encontro para construirmos a tão sonhada felicidade. E nesses instantes, vamos nós, Sibeli está ansioso para tocar, e todo mundo ansioso para ouvir Sibelius e o Fred. Então, iniciando os nossos trabalhos, vamos convidar o nosso querido doutor José Sarmento. Ele é doutor José de lá para cá, aqui é doutor Sarmento, mas eu descobri que lá ele é doutor José. Doutor José Sarmento, um dos idealizadores do atual Lar Francisco de Assis, desenhista, que desenhou o lar, que construiu, que faz um trabalho pela comunidade nos dias de hoje, pela manhã, e quando voltou da sua residência do Rio de Janeiro, achou de visitar o Lar Francisco de Assis e ficou lá até hoje, não saiu mais, né? Vamos convidar a nossa querida Marluce Ferreira, presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. O nosso não conhecido, aquele querido que queria botar uma faixa, diga pessoalmente, o nosso palestrante, o Frederico Menezes, o nosso Fred. Como convidando o nosso presidente da instituição Sociedade Espírita Discípulo de Jesus, o Dr. José Ferreira. E o nosso querido Sibelius, para preparar o ambiente durante 30 minutos, uma amostra grátis para a gente, porque depois teremos uma hora com Sibelius após o seminário. Para construir a felicidade é necessário paciência, porque nós vamos ter que ouvir até 5, 6 e meia por aí o seminário, e depois termos que assistir o concerto do Sibelius. Então, vamos devagarinho que a gente será feliz, todos nós seremos felizes, sim, com certeza. Então, para preparar o ambiente, o nosso querido Sibelius, no teclado, tocando algumas músicas dele, até 30 minutos, para dar o tempo dessa caravana chegar, que diz que está chegando aí, pelo amor de Deus, não fecha a porta, né? Então, Sibelius, o momento é seu. É o Web Rádio Nova Fraternidade, na transmissão do Seminário Direto de Maceió, Alagoas, para o Brasil e para o mundo. Apresentação de Sibernos Donato. Nós vamos, nestes instantes, passar aqui para algumas pessoas dar algumas palavrinhas. Mas antes, nós queremos dizer que nosso evento está sendo transmitido pela nossa Rádio Espírita Primeira de Alagoas, a Web Rádio Nova Fraternidade, primeira Rádio Espírita do Estado de Alagoas. Segundo, nos informou o Márcio Eduardo, que é o diretor, e toda a sua equipe, esta rádio ela está num alcance não só nacional, mas também fora do nosso Brasil. Então, que temos certeza que a espiritualidade irá levar essa mensagem àqueles recantos que estão necessitados ouvir a mensagem da tarde. E nós nos sentimos, como diz o Chico, aquele cisquinho, mas a poeira do cisco, porque o cisco é o Chico, nós somos a poeirinha. Mas, assim, agradecidos a Deus por essa oportunidade de estarmos nesse encontro fraterno e, sobretudo, trazendo pessoas que podem levar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Consolador, a mensagem sublime do pianista que veio do céu. Então, nestes instantes, nós vamos passar a palavra à nossa presidente da federação, senhora Marluce Ferreira, para que ela possa fazer algumas considerações. Uma boa tarde a todos. A Federação Espírita do Estado de Alagoas fica feliz e honrada em participar deste evento, em apoiar este evento, e não só parabenizar o Lar Francisco de Assis pelos seus 65 anos de trabalho, mas, sobretudo, vibrar para que este trabalho prossiga sempre atuando em nossa cidade, em nossa Alagoas. O trabalho no bem, o trabalho que realizamos na Seara do Bem, é luz que se espalha por todos nós e para todos nós. O trabalho, a obra do bem, é luz que verte do alto para a terra em resposta de Deus aos nossos apelos de amor. Mas trabalhar para o idoso é muito mais do que uma obra no bem. É algo que não podemos definir, é imensurável. Trabalhar para a criança e o idoso, dois extremos que se tocam na necessidade e na carência do afeto e da atenção, é obra que não podemos definir, nem aquilatar a importância e a necessidade entre todos nós. Parabéns àqueles que se dedicam à obra do bem. Parabéns à gente do Consolador, que somos todos nós. E que possamos, junto à Sociedade Espírita Discípulos de Jesus, que abarca essa ideia, junto a Bete, valorosa mulher que dedicou e dedica sua vida pessoal à causa do bem, a acolher, consolar e esclarecer aqueles que estão com os cabelos de prata. Parabéns a todos nós que podemos compartilhar com Bete esses momentos tão delicados que toca as fibras mais recônditas do nosso coração. A Bete, ao Abrigo, a Sociedade Espírita Discípulo de Jesus, a Sociedade Alagoana, o nosso agradecimento por estarmos presentes nesta obra do bem. Nós é que agradecemos todo esse apoio da federação, apoio de todos os diretores dos centros espíritas do interior e da capital, que divulgou o nosso evento, que divulga sempre que fazemos. Enviamos a todos eles e a resposta nós temos. Então, a prova de que todos eles estão juntos nesse trabalho, não só nós. Então, passando a palavra ao presidente da casa, o nosso José Ferreira, para que ele disse que é dar duas palavrinhas. Se ele passar de duas, aí a gente corta, né? Boa tarde a todos. Nós da Sociedade Espírita Discípulo de Jesus, nos sentimos felizes em, através do Lar Francisco de Assis, ajudar a promover este evento, construindo a felicidade. Ao longo dos seus 86 anos de existência, a Sociedade Espírita Discípulo de Jesus tem perseverado em seus objetivos: trabalhar, estudar, promover ações sociais e divulgar os ensinos codificados pelo ilustre mestre Allan Kardec. Sabemos da nossa ignorância, sabemos das nossas fraquezas, mas já vislumbramos na prática e no coração os ensinos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Amai-vos e instruí-vos. É isto que vamos fazer agora. Muita paz. Então, antes de passar a palavra para o Fred, nós queremos agradecer ao governo do estado que nos ajudou nesse evento, nos concedendo uma boa parte do teatro, naquilo que seria locado, ao diretor do teatro, às gráficas Magenta e Red, que trabalham conosco, nos assistindo também nos nossos trabalhos gráficos, a todos vocês. E dizendo que entre nós se encontram duas pessoas importantíssimas, dois representantes do Lar Francisco de Assis. Estão guardadinhos ali no camarim, não sei se vocês vão apresentar alguma coisa aí. Eu soube que chegaram dois representantes, dois moradores do Lar Francisco de Assis. É necessário que eles se façam presente para o evento também, para assistir o evento. Então, vamos nós prosseguindo o nosso trabalho, pedindo para que Sibelius... Doutor José, quer falar alguma coisa? Doutor José não quer falar. Pedindo a Sibeli que faça uma harmonização para a gente fazer uma precezinha para depois passar a palavra para o Fred, né? Pai de infinita bondade, Senhor da vida, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos, Senhor, o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que fomos situados pelo teus sábios desígnios. Auxilia-nos, Senhor, a conter as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as causas. Senhor Deus, nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos, Senhor, conformação no sofrimento, paciência no trabalho, de socorro e nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, Senhor, para que ela seja feita onde quer que estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome, e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Graças te damos, Mestre de amor, Filho deste Pai maravilhoso, que nos empenha nesse instante o Consolador em nossas vidas. E assim, em nome de Deus, dos benfeitores espirituais, do movimento espírita do nosso estado das Alagoas, os mentores espirituais do Lar Francisco de Assis, nós, em nome dessa força bendita, iniciamos o nosso seminário da tarde de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Frederico Menezes, o nosso querido Fred. Precisamos desfazer a mesa ou não? A gente está interrompendo? Não. Rádio Nova Fraternidade, transmitindo para o Brasil e para o mundo. Boa tarde a todos. Vamos quebrar um pouquinho a formalidade. Eu estou muito feliz, inclusive com a palavra da presidente da Federação Espírita das Alagoas, ao reforçar o trabalho feito pela BET, que dedica a amparar aqueles que já estão com os cabelos de prata. Já estou acolhido e seguro. E a alegria de escutar novamente a música que brota do dedo mágico do meu amigo Sibelius, companheiro, amigo de longos anos, e aqui a presença dos seus pais, revê-los, é um contentamento enorme. Está neste belo teatro Deodoro para compartilhar o pensamento da cultura espiritual da humanidade e, sobretudo, para falarmos de uma temática: a construção da felicidade, no momento em que nós convivemos com dois polos diametralmente opostos. O primeiro, catastrófico, muito próprio da humanidade, sobretudo neste período considerado de transição. Várias escolas espiritualistas falam a respeito da grande mudança que o planeta está vivenciando. Lamentavelmente, muita dessa cultura espiritual tem sido interpretada e absorvida pela população como um momento ameaçador. Associa-se o apocalipse apenas aos aspectos da tragédia, sem levar em consideração que apocalipse tem como alma interpretação renovação, esperança e mutação. Estas catástrofes, ou este conceito de catástrofe, faz com que hoje a internet, várias mensagens anunciando para 2012, 2013, 2014, fenômenos naturais, fenômenos teratológicos da natureza, que irão ceifar, segundo essas informações via rede internet, irão ceifar milhões e milhões de vidas. Algumas chegam a dizer que 2/3 da humanidade desaparecerá até o final de 2013. Quem morar próximo ao litoral, more na cobertura. É óbvio que a doutrina espírita, embora respeite as diversas escolas que interpretam o grande momento de mudança do planeta, não compactua com esta visão, até porque estamos mais próximos, pela concepção da racionalidade e pelas informações trazidas dos benfeitores espirituais, estamos mais próximos da segunda visão, do segundo polo, aquele que diz respeito à esperança desenvolvida por grande parcela da alma humana de construir e alcançar a plenitude e a felicidade. As informações trazidas pelos espíritos bons dizem respeito a uma era de ouro que brotará na humanidade neste terceiro milênio, começando neste século XXI, onde nós estamos inseridos. É verdade que teremos momentos dolorosos para a humanidade, não porque haja algo efetivamente especial para este período, mas porque esses momentos vêm se repetindo desde há mais de 2 séculos, com uma certa contundência. Geologicamente, o planeta vai sofrendo alterações. As placas tectônicas se movimentam umas sobre as outras, produzindo uma série de quantum de energia, gerando os terremotos, que lamentavelmente, servindo às necessidades kármicas do planeta, vitimam de centenas a milhares de criaturas na face da Terra. Temos também, neste período de mudanças, também alterações substanciais na intimidade da sociedade humana, pelo avanço e pelas conquistas elaboradas ao longo do tempo. Porém, nada consegue transformar na intimidade da alma humana aquilo que está íncita no templo do nosso coração, que é a ânsia de ser feliz, a ânsia de alcançarmos não apenas para nós, mas para nossos entes queridos, para os filhos, para os amigos, para os cônjuges, alcançarmos todos a felicidade e a plenitude. Se nós perguntarmos, no entanto, o que é ser feliz, nós teremos, de acordo com toda esta heterogeneidade que compõe a raça humana, uma série de respostas, as mais díspares, que vai das respostas mais profundas, elevadas, transcendentes, até aquelas respostas mais vulgares, superficiais e até um tanto quanto levianas, obedecendo aos diversos estágios de consciência que marca os vários, as várias condições dos espíritos humanos. Desde tempos imemoriais, nas épocas das civilizações mais remotas, que nós encontramos pensadores e filósofos debruçados sobre a epopeia humana, na tentativa de explicar o que é o ser humano, qual o objetivo de estarmos aqui na Terra, qual o sentido da existência, como explicar a diversidade da dor humana e como entender as emoções, os sentimentos, o que existe que sobrevive à morte, o desafio de compreender a morte. A morte é tão desafiadora que até os religiosos que apregou a existência de uma alma imortal, no fundo, no fundo, gostariam de viver na carne. A dúvida que ainda vagueia na intimidade das religiões a respeito da transcendência da vida, a respeito da imortalidade do ser, a respeito do prosseguimento da nossa consciência, da nossa individualidade após a sepultura, faz com que nós venhamos a viver e a conviver com uma atmosfera de angústia, de inseguranças, de medos, de temores. Como viver, amar alguém, dedicar-se a um estudo, a uma ciência, a uma arte, e ver a morte se aproximar, para ceifar toda a consciência e mergulhar o indivíduo no nada, na obscuridade, no desaparecimento do indivíduo? Como conceber que você possa doar toda a sua vida por um filho amado? E diante da campa, da sepultura aberta, você se despedir dele, sem saber se vai reencontrá-lo posteriormente? Essas angústias que envolvem a alma humana, em todas as épocas da humanidade, em todos os segmentos filosóficos, em todas as estruturações religiosas da humanidade, inclusive até mesmo aquela doutrina que tem no seu nome a apoteose e a epopeia da imortalidade, o Espiritismo, nós encontramos o temor do nada, a insegurança do existir. Haja vista que até mesmo trabalhadores dedicados da causa espírita, com anos, com um lastro imenso de folha de serviço prestado à causa da imortalidade diante da possibilidade da desencarnação, de uma doença insidiosa. Sentem-se envolvidos num certo temor, num certo receio. Já tive a oportunidade de contar aqui mesmo, em Maceió, uma visita que fiz a um querido e grande escritor espírita, que formou, inclusive, meus estudos a respeito do espiritismo na adolescência, porque eu me tornei espírita com 12 anos de idade. E eu lia muitos artigos deste escritor, deste jornalista, encantado, certa feita, alguns anos atrás, fui convidado a visitá-lo porque ele estava enfermo. Eu estava proferindo palestra na sua cidade. E quando me convidaram, eu fiquei muito feliz. Triste porque iria visitá-lo numa situação de enfermidade. Mas fiquei feliz porque ia conhecê-lo. Aquele que era para mim um verdadeiro ícone da mensagem espiritista. E fui visitá-lo. Encantado, ali estava diante daquele homem que pervargou todas as minhas reflexões em plena juventude. Estava ele com a idade avançada, bem magérrimo, bem magro, deitado naquele leito, eu segurando a sua mão, feliz por conhecê-lo, expus para ele o quanto estava contente de poder conhecê-lo. E então disse numa gafe monumental. Porque quando a gente está empolgado, a gente se esquece do bom senso. Aí segurando a mão daquele homem extraordinário, que não é demérito nenhum que aconteceu, eu disse para ele, então, este guerreiro maravilhoso da luz está preparado para a nova etapa que virá. Ele olhou para mim numa voz bem tênue, um sopro, como se já estivesse partindo, disse, não, meu filho, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Como é difícil encararmos a imortalidade que nós acreditamos. Como eu dizia, há muitos séculos, há muitos milênios atrás, desde a época do surgimento da razão humana, que os pensadores se debruçam para tentar decifrar a criatura e o conceito de felicidade. Porque a felicidade está no estímulo existencial do ser humano. No século VII a.C., um dos mais extraordinários pensadores da humanidade, um dos mais fantásticos filósofos, Zoroastro, ali na Pérsia, na região que fica hoje entre o Irã e o Afeganistão, Zoroastro, que deu origem ao movimento religioso chamado Zoroastrismo, ele especificou que a trajetória do ser humano era conquistar a felicidade, mas que a felicidade dependia do grande cerne da questão. E o cerne da questão era a luta entre o bem e o mal. Era exatamente esta compreensão síntese que a criatura deveria ter na Terra. Estamos aqui numa batalha entre o bem e o mal. E a felicidade seria aquilo que a resposta da vida traria, dizia Zoroastro. No final, o bem venceria o mal. E aí estaria a felicidade. Nos indivíduos, a felicidade estaria exatamente naquilo que os companheiros de Alagoas, e particularmente de Maceió, já alcançaram, que é a existência e a vivência do bem por dentro dele. Aí está a conquista definitiva das criaturas. No mesmo século, no mesmo período, nós vamos encontrar outros pensadores na China milenar, a China dos grandes sábios do passado. E ali nós vamos nos defrontar com Lao Tse. Lao Tse, um grande pensador chinês, já colocava cerca de 6 séculos antes de Cristo, de que a felicidade seria o homem estabelecer a sua harmonia perante as leis da natureza. Quanto mais a criatura for harmônica com as leis da natureza, mais feliz esta criatura será. O conceito de entrar em harmonia com a lei da natureza se aproxima muito do pensamento Lao Tse, daqueles que hoje defendem as mesmas ideias, as mesmas concepções, inclusive a doutrina espírita. Harmonizar-se perante a lei da natureza seria coadunar, dizia Lao Tse, o pensamento, a consciência, a sua realidade, a vida interior, para com o ritmo, os anseios e a forma de se expressar da natureza. Tudo aquilo que fere o equilíbrio da natureza em nós, fere a possibilidade de ser feliz do ser humano. Para os ecologistas atuais, é muito importante fazermos uma reavaliação. Às vezes, até mesmo aqueles que fazem parte de uma militância ecológica esquecem de ver o ser humano como partícipe da natureza, como sendo a própria natureza também. É como se fôssemos um ser à parte e a natureza algo que está fora de nós. Quando, na verdade, precisamos começar a nossa concepção de relação com a natureza a partir da nossa natureza interior. Não corte as árvores, porém, domine o seu ódio. Salve o mico leão dourado. E, no entanto, salve a ternura na sua intimidade. Impeça que o leão das savanas desapareça, seja extinto. No entanto, trabalhe pela extinção da mágoa e do ressentimento em você, porque nós agredimos muito mais a natureza através dos nossos ressentimentos, das nossas frustrações, das nossas mágoas, da nossa raiva, do nosso ódio, do que cortando uma árvore. A natureza é um processo energético, porque tudo que existe é energia em variada gradação. Quando eu detesto, quando eu odeio, eu emito uma vibração de tal teor agressivo que esta vibração desarticula ou contribui para desarticular a harmonia da natureza à nossa volta. Portanto, estar em harmonia com a lei da natureza, dizia Lao Tse, é o caminho para um ser humano construir a sua felicidade. O seu compatriota, do mesmo período, Confúcio, ele dizia, no entanto, que para o ser humano ser feliz, necessário seria que ele construísse, olha a colocação dele, uma disciplina de ordem social. Confúcio partiu mais para uma expressão coletiva da vida, para que o homem fosse feliz, enquanto que Lao Tse enveredou pela reflexão do indivíduo. Então Confúcio dizia, uma disciplina social produziria uma relação mais humana na sociedade. Nós teríamos esta harmonia, o casamento entre o pensamento de Lao Tse e o casamento junto com as concepções de Confúcio. Um indivíduo espiritualizado, harmonizado com a lei da natureza, conviveria bem com toda a coletividade, produzindo uma coletividade sadia. E uma coletividade sadia produz uma sociedade, uma civilização capaz de ser feliz. Estes conceitos que foram elaborados há tanto tempo atrás apresenta-nos, cerca de 500 anos antes de Cristo, no apogeu da Grécia Antiga, a presença de inúmeros filósofos inesquecíveis. Guardem esses nomes e, se possível, coloquem estes nomes nos seus filhos e nos seus netos. Anaxágoras, Aristóteles, Ptolomeu. Essas figuras de nomes estranhos para nós, mas extraordinárias almas que vieram à Terra, que aqui reencarnaram, para impulsionar o progresso do pensamento humano antes de Jesus, que foram precursores do cristianismo. Eles apresentaram para nós, sobretudo, Aristóteles, o conceito da eudaimonia. O ser humano, para ser feliz, ele precisaria viver as virtudes, praticar o bem. Todos os grandes filósofos da era pré-socrática até a era dos neoplatônicos, todos falavam da eudaimonia, que significa dizer viver as virtudes, viver para servir ao próximo, para produzir o bem. Aristóteles chegava ao ponto de dizer, em síntese, que o ser humano só seria feliz quando ele vivesse a prática do bem. Olhe como a mesma verdade, ela se distribui na história da humanidade, em todos os locais, não muda. É a maior comprovação de que é algo veraz. Porque quando algo é verdadeiro, é algo que serve para todos os povos, em todas as épocas. Matar é matar. Não importa se na Grécia Antiga, não importa se no Afeganistão dos dias de agora. Fazer o bem é fazer o bem, perdoar é perdoar, em qualquer época da humanidade. Não há um tempo específico para todo momento, o momento é para isto. Então estas mesmas verdades se irradiavam. E na Grécia Antiga, isto foi perfeitamente estudado para fazer entender a criatura que o homem não pode alcançar aquilo que ele tanto anseia se ele vive exclusivamente para si. O oposto, a antítese da felicidade seria o egoísmo. Assim como o contrário do nascimento, não é absolutamente como se possa pensar a morte. É exatamente o nascimento, o renascimento. Porque você vem da vida, passa, volta para o mundo espiritual e mergulha de novo na vida. Ao mergulhar na carne, você restringe o seu poder espiritual. Você diminui as suas possibilidades e você se torna mais frágil diante da existência. Então, foram essas concepções que nos levam a verificar que antes de Cristo, o pensamento era, embora considerado um pensamento mágico, um pensamento altamente plausível, que iríamos reencontrar a posteriori, porque teremos com a figura de Jesus de Nazaré os mesmos ensinamentos agora tocados de uma ternura, de um relacionamento cotidiano, de uma expressão corriqueira, quando Jesus estabelece para o homem ser feliz os mecanismos que nós iremos estudar na manhã deste domingo, portanto, amanhã pela manhã. Quando nós verificamos que no passado da humanidade vivíamos no campo espiritual dos raciocínios, lamentavelmente, ao longo dos séculos, o homem foi perdendo contato com essa realidade espiritual. E devido ao surgimento da ciência, que se via sufocada pela religião tradicional, nós tivemos o apartar da ciência dos valores espirituais. Foi importante essa separação. Até porque, como as religiões oficiais, isto já depois de Cristo, governavam, mandavam, estruturavam a sociedade. Estas religiões, ou a religião, não pretendia perder o seu domínio sobre as consciências. E havia um conflito entre o que a ciência começava a desvendar ao ser humano e aquilo que ensinavam as religiões. Quando surgiu a Revolução Industrial Científica, no século XVIII, na Inglaterra, e depois ganhou seu ápice na Alemanha, nós começamos a conviver com o conflito mais profundo do pensamento da humanidade. Algum tempo anterior ao século XVIII, Nicolau Copérnico, assim como Galileu Galilei, haviam sofrido a perseguição da chamada Santa Inquisição, porque eles começavam a investigar os céus e a verificar que haviam ensinamentos proferidos pelas religiões que não estavam de acordo com aquilo que tinham descoberto. A Terra não era o centro do universo. A Terra não era aquele magneto que fazia o Sol girar em torno dela, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Copérnico, Galileu, sob ameaça de ser queimado na fogueira, como havia acontecido com João Russi, como havia acontecido com Giordano Bruno, foi levado ao cadafalso, e ele tinha o poder de escolher: ou você renega esta sua ideia de que a Terra gira em torno do Sol, ou você vai ter que ser queimado na fogueira. Dizem as más línguas, e eu acho que era algum brasileiro desencarnado que estava lá próximo, que ele, Galileu, com a filha presente, disse que iria abjurar, iria reconhecer que havia errado, porque na verdade, primeiro, ele estava com medo de morrer, segundo, queria prosseguir os seus estudos. Então ele disse, diante da plateia que estava presente, que sim, ele havia se enganado. E afirmam as más línguas, as mesmas más línguas, que quando o cardeal olhou todo resoluto, arrogante e feliz pela abjuração de Galileu, ele virou-se para a filha que estava atrás e disse: mas que é a Terra que gira em torno do Sol, é. E prosseguiu seus estudos. A ciência, que precisava estar livre das amarras, se afastou profundamente da religião. E o homem começou a perder conexão e a ficar cada vez mais fragmentado, cada vez mais afastado da sua realidade. Quando Newton apresentou a sua teoria da gravidade, legou para a humanidade aquilo que ficou conhecido como a ciência newtoniana. Eu não sei como eu cheguei aqui e não tinha a pessoa que era encarregado do material, não estava presente. Eu não sei como é que está a situação para mudar. Com quem é que eu falo? Não me entregaram nada. Então, não sei se aonde é que está, num fenômeno mediúnico. Eu gostaria de saber o que é que se faz para mudar um pouquinho isso aqui. Ou vocês acham que eu trouxe apenas... Muito bem, então eu vou fazendo sinal e alguém muda aí, não é isto? Muito obrigado pela informação. Descobri o espírito batedor. É aí mesmo. Eu vou fazendo sinalzinho e você se encarrega da mudança? Pode ser? Muito bem. E agora eu fiquei vermelho. Mas eu vou fazer uma coisa, peraí. Agora a luz vai ter que virar pra cá. Ficou bom assim, melhor? Ficou legal? Pronto. Me lembrei agora de um compositor, o Chico Buarque. Estava fazendo um show lá em Recife, ele é muito tímido. E na hora que parou entre uma música e outra, alguém, uma fã mais entusiasmada, gritou lá de cima: olha para Chico, para cima, Chico. Chico Buarque sempre muito tímido, tocando, olhando para baixo. E a mulher insistia: olha para cima, Chico. E insistiu tanto que ele terminou olhando rapidamente e disse: tá olhado. Eu sou um pouquinho menos tímido. Bom, como nós colocamos aí, passamos de conceitos espirituais para matéria. No início, tínhamos a vocação essencialmente espiritual na história do pensamento da humanidade. Com a ciência newtoniana, podemos mudar aí, por favor? Com a ciência newtoniana, nós chegamos a uma ciência organicista, materialista, fragmentada. O universo era visto como uma grande máquina e o átomo seria a menor partícula da matéria. Esta ciência, ela forjou, estabeleceu e estruturou todo o raciocínio da humanidade a partir do século XVI em diante. E especificamente, a partir do século XVIII, quando a ciência foi desmembrando a natureza, foi aprofundando o seu corte na natureza e foi fragmentando o seu conhecimento de antes espiritual, de uma maneira total sobre o ser humano e sobre a natureza, passamos a ter uma ciência que fatiava o ser humano e fatiava a própria natureza. Organicista, porque ela a partir daí estabeleceu que não existiria um ser imortal. que tudo era consequência da conjugação das forças e dos elementos da natureza por acaso. A consciência seria um epifenômeno da ciência, do cérebro. Tudo que existia seria consequência da produção química do nosso organismo. É difícil entender como podem forças cegas, como podem elementos químicos ao acaso ser capaz de produzir as emoções mais intensas, as concepções mais arrebatadoras da alma. Como pode aquilo que é nada, que é o acaso, produzir alguma coisa inteligente e nobre? Como conceber que o quimismo cerebral seja capaz de trazer para a humanidade um Beethoven, um Franz Liszt, um Sibelius? Como pode a força química do cérebro produzir um gênio de um Victor Hugo, de um Antônio Frederico de Castro Alves, das poesias mais belas e arrebatadoras de Goethe? Como a gente pode conceber que a força cega da matéria seja capaz de produzir um herói da cruz, alguém que doa a sua vida para a humanidade, ou alguém que passa toda a sua existência para amar o seu semelhante desde pequenino, como encontramos na história de vários santos da igreja, de um Chico Xavier, de uma Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de um Vicente de Paula, de um Santo Antônio de Pádua? Como conceber que apenas um organismo possa ser capaz de produzir, por uma especificação química, a delicadeza extraordinária de uma mulher que ama com profunda ternura até o sacrifício o seu filho? Não. Mesmo assim, face aos conflitos e à grande colaboração das religiões, a ciência foi avançando e cada vez mais se despedindo da religiosidade. Ela teve necessidade de ser assim. Não vamos culpar a ciência. Foi necessário, porque senão ela não teria dado o salto que ela deu no seu processo de construção pessoal. Não teria alcançado o salto que alcançou. Fora necessário. Até porque, de um lado, a religião afirmava, por exemplo, a existência de céu e de inferno. O céu era em cima, inferno era debaixo da terra. Mas quando a astronomia avançou e mostrou que a terra não era um prato, nem era plana, a terra era redonda, solta no espaço, igual a outros planetas, então ficou a indagação: onde é em cima da terra? Porque quem está do lado de cá da bola, em cima é aqui, e embaixo é do lado de cá. Mas quem está do lado de cá, tem a sensação de que ele é que está em cima, e embaixo estamos nós. Quem está aqui também em cima é aqui, e não é lado. Não existe em cima, embaixo e lado, direito nem esquerdo no universo, como uma esfera solta no espaço. Aonde estaria o céu? O inferno era exatamente no interior da terra. Aí veio a geologia, e aprofundando seus estudos, a geologia trouxe-nos o sentimento e a explicação de que a terra tem a sua crosta, depois tem o magma, toda aquela região que é formada por matéria derretida, e por fim o núcleo ferroso do planeta, o núcleo sólido que gera o campo magnético da nossa Terra. Nós só temos o campo magnético porque temos o núcleo ferroso do planeta. Então, aonde estaria o inferno? O mito nasceu porque tem fogo e o magma é quente. Então, quando os pecadores morriam, segundo a tradição teológica afirmava, estes pecadores iriam morar no inferno, uma região de muito fogo, com predominância do enxofre. Era o perfume especialista do local. E aí eu me recordo uma experiência traumática da minha infância, 8 para 9 anos de idade, com a minha primeira professora de religião, que até hoje está lá na cidade do Cabo, deve ter 90 e poucos anos, um encanto de pessoa, e esta senhora, uma vez na semana, dava aulas de religião para nós. Imagine uma criança de 8 anos. E a professora, ela era muito eloquente, ela falava muito bonito, com muita propriedade do inferno. Ela era freira. Para vocês terem uma ideia da profundidade do raciocínio da senhora, que eu fiquei com a certeza absoluta que ela tinha vindo de lá. Tal a capacidade de detalhar o local. Ela chegou ao ponto de dizer que o inferno era formado por vários tachos gigantescos de cobre. E eu ficava pensando, como é que ela sabia que era de cobre? E que nós ficaríamos, se não fôssemos crianças obedientes, agora imagine, ficaríamos logo, o pior é que ela dava aula na sexta-feira e eu tinha passado a semana pecando. Então na sexta-feira, para encerrar a aula, ela dizia que quem pecasse e não fosse obediente, ficaria ali dentro dos tachos, queimando, e ainda tinha uma tampa enorme do mesmo material que ficava em cima. Eu ficava sufocado, imaginando eu queimando ali dentro com a tampa, com outras pessoas dentro, no escuro, porque estava tampado. E ela disse, tem mais, o secretário de Satanás, de vez em quando vai lá, levanta a tampa, olha para as pessoas que estão lá dentro gemendo, ri e fecha. O que mais me doía era o riso do secretário. Porque você já está angustiado e o cara ainda vai rir de você. Então, era um trauma imenso. Mas eu tinha conflitos profundos. Porque eu sempre acreditei em Deus. E Deus, eu tinha comigo, era amor. Como pode o que ama jogar a sua criação para sempre na miséria? E olha que com 8 para 9 anos, eu ficava olhando o comportamento das pessoas e dizia, está no inferno, está no tacho, vai sofrer. E todo mundo. Eu tentava aliviar para minha mãe e meu pai, mas via que não tinha jeito, ia também. Então eu ficava pensando que Deus era esse que perdia todo mundo para o demônio. Porque não ia sobrar ninguém. Então aquilo foi fazendo uma confusão e com 11 anos de idade eu não aceitava mais o problema, o drama. Então imaginem, se eu que era uma criança, não aceitava a tese de um local marcado para que sofrêssemos depois da morte, como consequência do nosso pecado, eu ficava pensando, eu tinha uma tia que era doente, um primo que sofreu, teve poliomielite, paralisia infantil. Tinha uma outra tia, um coração enorme, bondoso, com um marido problemático, alcoólatra, sofria bastante, passava fome e necessidade. E eu dizia, mas ela deve pecar alguma coisinha, nem que seja um pouco. Aí pronto, sofreu a vida todinha aqui na terra, e quando morrer ainda vai para o tacho? Era um drama. Então, imagine os cientistas e pesquisadores que estavam verificando a realidade da natureza através das perquirições mais profundas e intensas. Gente, pode parecer que não tem nada a ver com a felicidade, mas a gente vai ver que tem. Até porque, como ser feliz indo para o tacho? Ou com a possibilidade de ir? Então, ela era materialista, pode deixar aí mesmo. E no século XIX, depois de toda a experiência organicista, materialista da nossa ciência, em que o universo era para os cientistas que se tornavam quase todos ateus, o universo se parecia com uma grande máquina, uma máquina que aleatoriamente trabalhava. Nem eles perceberam a incongruência desse raciocínio, porque eles queriam dizer que o universo parecia com uma grande máquina ao acaso. Mas máquina tem que ter alguém para fazê-la. Mas isso eles não pensaram. O universo era uma máquina que o acaso havia produzido. Só que eles não contaram com a lei do progresso. O progresso da mesma ciência começaria a fazer com que a humanidade tivesse um impulso para voltar ao espírito dos primeiros tempos. Foi aí que no século XVIII acontece uma revolução no seio da sociedade humana de natureza política social. Essa revolução, que foi conhecida nos livros de história como a Revolução Francesa, ocorrida neste século XVIII a partir de um impulso de vários pensadores magníficos, os chamados enciclopedistas, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Voltaire, que muitos diziam que Voltaire era ateu, e nunca foi ateu, foi excomungado pela igreja, porque Voltaire, ele tinha uma expressão muito irônica, Voltaire era irônico, mas ele ironizava aquilo que ele dizia que era um conceito, uma crença infantil, ao ponto dele dizer num discurso, na loja maçônica, onde ele foi iniciado, porque ele era maçom, Voltaire disse: não, meus amigos, para você se tornar maçom, precisa crer em Deus. Então Voltaire estava se tornando maçom, e alguém fez a indagação: mas, e você crê em Deus? Ele disse: não, eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas creio no Deus que fez os homens. Olha que raciocínio magnífico. Não creio no Deus que os homens fizeram, mas creio no Deus que fez os homens. Porque os homens inverteram até a Bíblia. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente fez Deus à nossa imagem e semelhança. A gente tem raiva, aí a gente acha que Deus tem raiva. A gente castiga, a gente acha que Deus vai castigar o tempo todo. A gente persegue e acha que Deus vai perseguir. A gente é vingativo e a gente acha que Deus é vingativo. E vai por aí afora. Todos os defeitos humanos nós colocamos em Deus. Porque o pigmeu moral, como ele não consegue crescer moralmente, ele quer puxar o que é nobre e grande para baixo. Então, como a gente não quer fazer esforço para se espiritualizar e chegar até a divindade, a gente quer puxar a divindade para a gente, para o nosso estágio. Me perdoe, eu digo a gente, eu falo a humanidade. Vocês, eu sei que estão muito além, não está nesse patamar. Então, invertemos a equação. Se nós tivéssemos seguido o termo bíblico de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não seríamos essas criaturas para baixo, sem otimismo, pessimista, que se arrasta, que está nos templos religiosos, de cabeça baixa, amarelas, pálidas, buchudas, maltratadas. Você chega nos templos, observe. Nas casas espíritas também. Dê uma olhadinha no público antes de fazer a palestra. Não, esse público é maravilhoso, mas olhe o público normal. Tá um olhando para baixo o tempo todo, aí olha assim para cima. Meu Deus, dá uma pena. Tem gente que você olha assim, desencarna já. Se você soprar, ele sai do corpo. Eu passo até devagar para que o vento não produza um desencarne. Isso é fruto da autodesvalia, do autodesrespeito, pelo fato de termos nos desconectado da nossa natureza divina. Ficamos presos ao Deus colérico, antropomórfico, humanizado. Um Deus que nos comanda, um Deus que escraviza, ao invés de ser o Deus do amor. Quando Jesus esteve na terra, nos apresentou este Deus diferente, mas nós mesmos cristãos revertemos de novo o processo e matamos o Deus verdadeiro, entre aspas, claro. Porque Jesus nos apresentou um Deus que ele chamou de Abba, uma expressão em sânscrito, aliás em aramaico, que significa querido paizinho, meu pai querido. Ele disse que nós deveríamos falar com Deus dessa forma. que esta conexão com Deus, se sentir envolvido na intimidade de Deus, implica dizer que você vai se sentir feliz, porque você estará um com Ele. Nós nos movimentamos em Deus, por isto que deveríamos nos sentir felizes. E por que não sentimos? Porque nos afastamos dele. A parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Se não, uma explicação na linguagem figurada do Oriente sobre o nosso apartar por conta própria do útero divino. A volta do filho pródigo é quando a gente reconecta-se com Deus. Quando a gente verifica que Deus não pune, não persegue, não maltrata, quer-nos felizes e jamais nos condenará. Naquela outra passagem que Jesus diz, qual o pastor que tendo 100 ovelhas, uma se perde e ele deixa as 99 e não vai em procura daquela que se perdeu. Todo pastor vai. Vai em busca da que está perdida. Se o pastor humano faz isto, imagine Deus com todas as ovelhas que, conforme Jesus no Evangelho disse, nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Quando eu li esse texto com 13 anos de idade, eu disse, estou livre do tacho. Eu seria resgatado. Isto me deu uma alegria de viver, porque eu tinha um olhar melancólico. Eu vivia melancólico, eu sempre fui um tanto quanto introspectivo. Então eu vivia realmente melancólico. Até hoje, quando eu chego no abrigo São Francisco, lá na cidade do Cabo de Santo Agostinho, onde está esta minha primeira professora de religião, e às vezes vai caravana que eu levo até lá, caravanas de espíritas, e eu apresento ela com muito, eu tenho muito carinho por ela, é uma pessoa que eu adoro. E chego lá e apresento, olha gente, quando ela está lá, essa aqui foi a minha primeira professora de religião. Ela abre um sorriso orgulhosa, agora lá dentro eu digo, meu Deus, ela não sabe o mal que me fez. Aquela hipocrisia cristã natural. Então, eu fico pensando que todo esse processo de descoberta desse valor, dessa presença divina, teria que ser resgatado sim. Pela própria ciência, na história da civilização. Então nós precisamos parar e verificamos que este choque, esta dicotomia, essa propriedade dispare entre o que a ciência afirma e o que a religião diz, na verdade ela é muito mais aparente do que efetivamente real. Com a Revolução Francesa, que tinha como dístico, como máxima, igualité, fraternité, liberté, dístico este incentivado pelos pensadores da época, esta revolução fazia parte de todo um planejamento para o retorno da sociedade humana ao contato com aquilo que seria sagrado, com o que seria espiritual. Para que começasse o ser humano na Terra a voltar às suas origens espirituais, mesmo aproveitando-se do avanço da ciência materialista, organicista, fragmentada, maquinal, para que os conhecimentos da natureza em volta levasse o homem um dia a buscar entender a natureza em si. Ele começou por fora, mas teria que chegar aqui dentro. A ciência teria que dominar a realidade por fora do homem, ele ainda apartado da natureza, para que ele tivesse segurança, liberdade de refletir, mas teria que chegar o momento em que voltaria ao sagrado, ao espiritual, ao imortal, aquilo que transcende a matéria. Pois bem, foi neste aspecto que no século XVIII a Revolução Francesa impulsionou um amainar das leis humanas, muito embora lamentavelmente a distorção criada pela ambição dos homens na própria Revolução Francesa, que levou à mortandade de milhares de pessoas perseguidas por aqueles que assumiram o governo da Revolução Francesa. Posteriormente, nós vamos encontrar, no século XIX, um pensador, um filósofo de nome Augusto Comte, que criou uma nova escola denominada positivismo. Essa doutrina, essa escola filosófica, o positivismo, dizia mais ou menos assim em cima do muro: não sei se o homem é imortal ou não é. Não sei se tem uma alma nele que sobrevive à morte ou não. Não sei se Deus existe ou não. O positivismo se preocupa apenas com aquilo que pode ser tocado, pesado, medido. Aquilo que passa pelos cinco sentidos orgânicos. Na verdade, era um materialismo disfarçado, que não queria se assumir e deixava as portas abertas para novas incursões. Mas o positivismo de Auguste Comte era muito importante para aquilo que veria no mesmo período a fé raciocinada, trazida pelo espiritismo, pelo neoespiritualismo, estudado pelo professor Hippolyte Léon Denis Rivail na França gloriosa de tantos atos heróicos. Sim, preparava o terreno positivismo para que nós pudéssemos olhar a vida, o universo, a natureza em volta e depois começasse a olhar para si mesmo de uma maneira racional, criteriosa, pegando a mesma realidade espiritual dos tempos aristotélicos, do período da escola neoplatônica, dos voos, dos surtos imaginativos e raciocínio filosófico de Sócrates, do pensamento de Anaxágoras, e pudesse pegar aquelas reflexões de Lao Tse, de Confúcio, de Rama e de tantos outros, e trouxesse para a legalidade do raciocínio lógico, cartesiano, do poder analítico dos tempos modernos. Foi aí que, depois da história que vocês conhecem muito bem, dos fenômenos espíritas, dos fenômenos mediúnicos, que surgiu o pensamento espiritista, a partir do ano de 1857, quando Allan Kardec lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, e posteriormente, na década de 60, deste mesmo século XIX, a segunda edição do Livro dos Espíritos, agora com o formato que nós conhecemos na atualidade. A primeira edição teve 501 questões, a segunda edição em diante teve 1019 questões, como nós conhecemos nos dias de agora. Este livro magistral é importantíssimo para nós, que buscamos a construção da felicidade, porque ele está dividido em quatro partes fundamentais. A primeira parte de O Livro dos Espíritos trata do surgimento do universo, da cosmogonia sob a ótica dos espíritos imortais. E esta primeira parte do livro filosófico da espinha dorsal do Espiritismo, que é O Livro dos Espíritos, deu origem a um outro livro da codificação, de teor científico, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo os Espíritos. Este livro é magistral. Alguém aqui já leu ou estudou A Gênese? Levante a mão só para ter uma ideia. 32,3. A primeira pergunta do livro dos Espíritos é: quem é Deus? E a resposta é monumental. Olha a resposta dos espíritos superiores. Qual é? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou causa primária de todas as coisas. A pergunta de Kardec, ela foi fantasticamente lúcida e profundamente inteligente. Ele perguntou: que é Deus? E não: quem é Deus? Porque quando ele perguntasse quem, ele daria uma visão antropomórfica de Deus, conforme a visão tradicional teológica predominante. Mas quando ele perguntou o quê, ele abriu o leque para entender que Deus não era um ser humano. E que, portanto, estaria fora de toda a estrutura da logicidade formada naquele período pela teologia predominante. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A segunda parte deste livro fantástico trata de um tema que é fascinante, mexe com a cabeça das pessoas, desperta uma euforia em muitos e um profundo pavor em quase todos, principalmente quem é médium. Do mundo espírita ou da interferência dos espíritos em nossas vidas, demonstrando que na natureza humana está ou se encontram forças psíquicas. Dentre estas forças, a capacidade de entrarmos em relação com a dimensão espiritual, de sermos por ela influenciada. Porque conforme o codificador perguntou aos espíritos superiores, os espíritos influenciam a nossa vida? Resposta: sim, muito mais do que acrediteis, tanto que frequentemente são eles que vos dirigem. E eu ouso completar a resposta: para o bem ou para o mal, dependendo da sintonia que nós estabelecemos. Com o surgimento do pensamento da codificação espírita no século XIX, nós tivemos inaugurado o retorno ao espírito. Exatamente porque isto que aconteceu a partir de Hydesville, um lugarejo próximo a Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte, e que depois se espalhou na década de 50. Em Nova York, foi em 1848, a partir da década de 50 se espalhou por toda a Europa, quando o navio George Washington aportou no porto de Bremen, na Alemanha, levando neste navio nada mais nada menos do que as irmãs Fox, as mesmas que começaram toda a história em Hydesville. E no caminho para a Europa, quando o navio chegou lá no porto de Bremen, toda a tripulação do navio havia se convertido ao neoespiritualismo. Porque foram fazendo sessão com a mesa dos Estados Unidos até a Europa. Então, a partir daí se espalhou como uma praga por toda a Europa os fenômenos ditos espíritas. Vários médiuns surgiram, chamando a atenção dos homens de ciência, físicos, engenheiros, biólogos, começaram a se interessar por aqueles fenômenos inusitados, a priori, para, primeiro, negar a visão espiritualista, tentando explicar o fenômeno pela concepção puramente organicista da sua ciência newtoniana, a ciência tradicional materialista. Só que eles foram ficando cada vez mais perturbados com aquilo que se apresentava. E digo a vocês, cada um dos cientistas que passavam a ter certeza da imortalidade da alma se sentia um ser humano mais feliz. Porque só o fato de você saber que não morre, que quem você ama não morrerá jamais, já dá um grande alívio na trajetória e na angústia humana. Para vocês terem uma ideia, eu conheci uma senhora que ela sofria desde os 12 anos de idade, e ela já estava com 45, a mãe estava com 62 anos de idade, e ela todos os dias sofria, esperando o momento da morte da mãe, porque ela não queria, ela queria ir antes da mãe, ela queria morrer antes da mãe, porque ela disse, eu não vou suportar sepultar a minha mãe. Ela me confessava isso, e eu dizia, vai suportar, a tendência é sua mãe primeiro, agora a gente nunca sabe. Às vezes a gente vai antes que a nosso pai, nossa mãe. Não é verdade? Ou não? Ah, claro que é. Às vezes a gente parte na frente. E às vezes a gente tenta até negociar. A gente tem tanta dificuldade para partir. Uma amiga nossa, os filhos já estavam com 18. O mais novo estava com 18 anos, o mais velho estava com 25. E, aliás, foi o pai. Ele dizia o seguinte, olha, eu queria tanto que Deus me deixasse aqui, porque eu queria terminar de criar meus filhos, ver meus filhos formados, ver eles encaminhados, aí eu posso partir. Os filhos se formaram, inclusive o mais novo. Quando o filho se formou, eu disse, e aí? Ele disse, não, eu queria muito que Deus me desse assim, só para eu ver meus filhos estabilizados profissionalmente. Olha, depois que tiver todos eles encaminhados, estabilizados, aí eu posso ir embora. Não é que os filhos estabilizaram? Passaram em concursos públicos, pronto. E aí, ele disse, não, eu queria tanto, vamos se casar. Eu vou trabalhar ainda com as minhas posses, ajudá-los a cada um ter o seu cantinho. Olha, quando cada um tiver o seu cantinho, e eram três filhos, eu posso morrer. Os filhos compraram, eu acho que ele ficava torcendo que não comprasse, mas compraram os apartamentos. E aí, as noras engravidaram. Aí ele disse, eu queria tanto que Deus esperasse, eu queria ver os meus netos. Os netos nasceram. Mas é uma judiação não poder ajudar os meus netos a crescer, não vê-los crescer. Eu sei que ele foi negociando. Na verdade, ele estava empurrando, quanto mais adiar, melhor. Só faltou ele dizer, eu quero ver os bisnetos. Aí a lei ia dizer, basta meu filho, venha. Então a gente sai negociando na medida do possível. Todos esses fatores vêm demonstrar que na verdade o homem, este conflito é para levá-lo ao novo estágio da trajetória da nossa humanidade. Então, nós vamos, o próximo, por favor. O século XX nos traz, pode passar. Penetramos no século XX. Século passado. Nós somos seres de dois séculos, viu? Todos nós que estamos aqui. Eu não sei, deve ter alguém aqui que nasceu depois de 2000, né? Não sei se tem. Deve ter, não sei se tem. Mas a maioria somos criaturas seculares. Na verdade, século XX, século XXI. Estamos em dois séculos. No século XX, que vocês conhecem muito bem, fenômeno de efeito físico. No século XX, nós vivenciamos um período especial da humanidade. Gente, porque era muito atraso da humanidade. Vocês se lembram? Eu não, porque não é do meu tempo não, mas é do tempo aí dos pais de Sibelius. Quando as crianças nasciam de olho fechado, passava 15 dias com olho fechado. E as mulheres ficavam de resguardo 2 meses sem tomar banho. Me contaram essa história, não sei se é verdade. Não podia comer galinha. Hoje dão logo é caldo de galinha, dão tudo. Abacaxi com leite? Você é louco, vai talhar dentro do intestino. Tinha um tal de sereno, vocês já ouviram falar? Fulano está gripado. Se sair no sereno, pega uma tuberculose. O ano passado, eu tenho um irmão que ele é assim, bem daqueles tempos, sabe? E a filha dele teve um problema, ia tendo febre direto. E a menina teve muita febre de tarde. Ele só levou a menina 8 horas da noite no hospital. Quando chegou no hospital, o médico disse, mas por que você não trouxe ela de tarde? Você disse que ela estava com febre desde manhã. Disse, não, doutor, eu quis trazer de noite para ela não pegar sereno. Aí o médico olhou para ele e disse, menino, tu ainda é do tempo do sereno. Vento ruim. Alguém já ouviu falar nisso? Fulano entrouxou a boca porque pegou um vento ruim. Era muito atraso. Era muito atraso. Tem gente aí que está fazendo uma viagem no tempo. E alguns até chegam a dizer, bom, era naquela época, era nada. Casava com quem não queria. As mulheres tinham que casar com o que o pai mandasse. Louca, apaixonada por outro, mas casa com aquele. Hã? Imagine, tem mais. Se separar, apanha. E aí tá frita pro resto da vida. Tinha que aguentar o baque. As estradas empoeiradas, não tinha asfalto, não tinha nada. Viajar era um tormento. Eu sou da cidade do Cabo de Santo Agostinho, que fica hoje a simplesmente 20 minutos com o trânsito tranquilo num dia de domingo. Porque durante a semana é 1h30 para chegar a Recife. Mas é perto, em quilometragem, daria 20 a 25 minutos até o aeroporto, do Cabo Aeroporto em Recife. Há muito tempo atrás, eu me lembro, eu era pequenininho, quando eu ia com meu pai para Recife, eu enjoava umas 15 vezes, vomitava no ônibus umas 3, e não chegava em Recife, porque os carros eram 20, 30, 40 quilômetros andando. Era uma eternidade para chegar. Hoje é rápido. Hoje você viaja sentado no ar-condicionado dentro de carro. Quem não quer ver a estrada fica no tablet. No iPhone. No iPod. No iPad. No iPin. Como quiser. Quantos avanços. Não, bom não era naquela época não. Tinha catapora, sarampo, coqueluche, febre amarela. Era tanta coisa ruim em cima de uma só pessoa. Tinha criança que era azarada. Não era karma não, era azar. Pegava tudo de uma vez. Saía do coqueluche, entrava no sarampo. Era uma confusão. Lá em casa foram 9 homens e uma menina. Dos 10 filhos, 9 pegaram o coqueluche. Era uma sinfonia. Um tu começava a tossir, o outro tossia, porque era contagioso o som. Começava todo mundo a tossir. E tomava aquele ar para poder voltar a tossir. Era uma maravilha. Todo mundo vermelho. A única coisa boa que nós gostávamos, porque nessa época, quando a gente adoecia, era a única época que a gente tomava guaraná e comia biscoito wafer. Só era quando a gente tinha direito a tomar guaraná e biscoito wafer. Alguém se lembra desse momento? Eu me lembro que eu tinha já melhorado, mas ganhei mais 2 dias fazendo de conta. Olha o tacho. Mas o século XX nos trouxe o início do grande avanço da ciência em todos os sentidos. Porque foi o século XX quem nos trouxe Albert Einstein e a sua teoria da relatividade. Por volta do ano de 1915 até 1917, Einstein nos apresenta o colosso do seu raciocínio e abriu perspectivas magníficas para mudar o conceito do homem sobre a vida e o universo. Posteriormente, pouco tempo depois, começava a brotar a chamada física mais avançada, conhecida posteriormente como a chamada física quântica. Que hoje tem gente fazendo a maior salada. Tudo hoje é física quântica, né? O médico quântico, o pensamento quântico, o medicamento quântico, a erva quântica. Ninguém sabe nem o que é quântico, mas está dizendo que é quântico. A física quântica, primeiro, ao contrário da newtoniana, que tinha no átomo a menor partícula do universo, a física quântica mostrava a existência de partículas subatômicas, menor que o átomo. E o interessante, a maioria das partículas subatômicas até hoje só existe no campo teórico, porque eles foram diminuindo tanto as partículas que ela desapareceu da matéria e hoje as partículas são eminentemente energéticas. Algumas dessas partículas energéticas já foram detectadas. Outras ainda são possibilidades. Mas possibilidades plausíveis, lógicas. Então, o universo da física quântica apresenta-nos as partículas energéticas, portanto, a matéria. O materialismo começa a morrer por falta de matéria. O materialismo começa a decrescer, porque tudo é energia, sendo a matéria a energia num grau de condensação. Existem várias dimensões da matéria, desde a matéria mais densa, rude e bruta, como esta daqui, até a matéria mais sutil, quinta essenciada, a matéria que se encontra em outras dimensões, em outras expressões da vida. A matéria é energia, a teoria da incerteza apresentada por Heisenberg, e essa teoria da incerteza mostra que tudo na vida é feito de possibilidades. O que é também um tiro de misericórdia naquelas pessoas que acreditam que tudo já está devidamente programado e que você não pode sair nem tanto aqui nem assim, você seria uma máquina e um robô. Vem a física quântica e, confirmando com outras palavras o que o Espiritismo diz, nós temos o livre-arbítrio e temos o poder de escolha. Você pode escolher casar com A ou com B, pode escolher se separar, pode escolher criar o filho, pode escolher não fazer, pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Você pode viajar ou pode ficar, você pode trabalhar ou pode se formar, você pode estudar para engenheiro, para médico, para administrador de empresa, fazer MBA, ou você vai ser professor do Estado porque gosta muito de sofrer e de padecer. Depende do poder de escolha, do gosto de cada um. Eu sou professor também. A física quântica nos apresenta, daqui a pouco, gente, vai ter um pequeno intervalo, tá certo? Eu não vou massacrar mais vocês, não. Daqui a pouquinho a gente tem um pequeno intervalo. Daqui a 5 minutinhos, tá bom? Vocês aguentam os 5 minutinhos? Aguenta? Posso continuar? Ah, vou fazer uma coisa que eu adoro. Então eu vou continuar até 7:30 e a gente para. Física, a teoria da incerteza, a consciência e a não localidade. Ou seja, o que é a consciência para a ciência mais avançada de hoje? Com a física quântica, o Dr. Amit Goswami, o Dr. Paul Davis, apresentam estes luminares da nova ciência a ideia, junto com a teoria da incerteza de Heisenberg, que a consciência rege o universo, que o universo não se parece com uma grande máquina, e sim se parece muito mais com um grande pensamento. Referendando o que havia dito o físico na década de 70, Fridtjof Capra, na sua obra O Tal da Física e Ponto de Mutação, 2 livros que marcaram a década de 70 referente à nova física. Então, especificamente, o universo é uma grande consciência. Amit Goswami lança a obra Universo Autoconsciente, onde ele chega até Deus, analisando a física das possibilidades, as partículas das várias dimensões, e que a consciência, inclusive, do ser humano, você interfere na realidade. Quando você olha para o objeto, você interfere no que ele é. Quando você tira o olhar do objeto, ele, para você, já não tem o mesmo efeito que teria se você estivesse olhando para ele. Na outra obra, Física da Alma, Amit Goswami, ele coloca, ele prova a reencarnação, a imortalidade da alma e a existência de Deus a partir desta mesma física transcendente, maravilhosa, que nos traz o século XX. Na década de 30, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos da América do Norte, um grande cientista e a sua companheira, Joseph Bernstein e Louise Hain, apresentam-nos a nova ciência do psiquismo humano, a parapsicologia, que é, na verdade, o filho, a sucedânea da chamada metapsíquica, que foi fundada pelo Prêmio Nobel de Fisiologia Charles Richer no final do século XIX para o começo do século XX. A parapsicologia, com Joseph Bernstein, estudava os fenômenos produzidos pela própria alma do médium, mas também analisava que outros fenômenos de naturezas espiritistas, mediúnicas, de consciência fora do médium, produziam determinados fenômenos, desafiando as leis tradicionais da física newtoniana. A física quântica já era um abalo na física newtoniana, porém, havia ainda um certo escapismo para a física newtoniana. É que a física newtoniana, de Newton, tratava do cosmo, do macrocosmo, e a física quântica tratava do microcosmo, do mundo das partículas. No entanto, as concepções e os estudos da parapsicologia trouxe-nos a ponte para unir o macro com o micro, demonstrando que não podíamos olhar o ser humano de uma forma fragmentada, mas precisávamos, para que o ser humano compreendesse a ele mesmo, ter uma visão holística, completa, total, que nós vamos ver posteriormente, na década de 50 para 60, isto seria tentado de uma maneira feliz pela famosa psicologia transpessoal. Mas antes que eu comece a receber vibrações muito densas, com partículas subatômicas de baixo teor vibratório, eu vou permitir a vocês um intervalo. Pode ser, Beth, ou você quer dizer alguma coisa? Um intervalo de 15 minutinhos para vocês verem os CDs maravilhosos do Sibelius, que se encontra lá fora também. Pode ser? E tem uns DVDs de um expositor aí que também é muito interessante. Vale a pena vocês conhecerem. Muita paz e voltamos daqui a 15 minutinhos. É o Web Rádio Nova Fraternidade na transmissão ao vivo do seminário Construindo a Felicidade, com Frederico Menezes e Sibelius Donato no show O Pianista do Terceiro Milênio. Mais um evento ao vivo em transmissão para o Brasil e o mundo, através da Rádio Nova Fraternidade, a primeira rádio espírita do estado de Alagoas. Você que está conectado com a gente através da rede do Facebook, divulguem o nosso seminário. Muito importante esse tema, Construindo a Felicidade com Frederico Menezes. Amanhã, a partir das 8h30, iniciamos mais uma cobertura. Ainda um intervalo agora, daqui a pouco retorna Frederico Menezes, continuando o seminário Construindo a Felicidade.